Eldorado. Come to my side, child. Don't leave me alone. Stay with me, darling. I can face this on my own. Want to forever be yours and you be mine. Don't you? Cause we're going places we never thought we could. Through all kinds of changes and still our hearts beat closer more. City floor, more than just a bright light that led me to your distant shore. Eldorado. Oh, Mouse Barkley aqui no playlist adorado Turn Your Heart Back On, antes Paul Weller Going Places, e abrimos com a Sharon Jones and the Dap Kings I Learned the Hard Way, que também é o nome do quarto disco do grupo americano de soul e funk Sharon Jones and the Dap Kings, álbum de 2010 lançado pela Daptone Records, né? E foi produzido inclusive pelo cofundador da Daptone, o Gabriel Roth, que no disco é acreditado como Bosco Man. Ele escreveu várias canções do disco também. O disco estreou ocupando o número 15 da parada da Billboard de discos, a Billboard 200, e vendeu 23 mil cópias só na primeira semana. Teve críticas muito positivas da maioria dos críticos musicais da época. 1h20. Vamos saber informações do trânsito. Trânsito na Eldorado. O corredor melhorou do aeroporto para o centro. Caminho intenso só na passagem pelo Parque do Ibirapuera na 23 de maio, mas a partir do viaduto Toia já melhora até a ligação. Mas continua congestionado entre o Parque do Ibirapuera e o acesso ao aeroporto na Avenida Washington Luiz. Segue valendo apenas o caminho paralelo Liberdade, Vergueiro, Domingos de Moraes e Jabaquara ou Avenida Ibirapuera e Vereador José Diniz. Está rolando o super fim de mês de aniversário do Atacadão com preços imbatíveis. A economia que todo mundo gosta com qualidade de encher o carrinho. Atacadão, lugar de comprar barato. Gilberto Souza, especial para Eldorado. Música, artes e afins. No meio do seu dia. 1h20, já tem o disco da semana com Felipe de Paula. Essa é a Gal Costa, Sublime. Não que eu me iluda, eu acho até que você gosta de mim. Não que eu me iluda, eu penso até que você pensa. Até que você sente um frisson. O que não muda quando me diz que estar comigo é tão bom. Mas não o suficiente pra vencer o frio que a vida põe de frente. Quase que frequentemente, só um abraço quente preenche o vazio. Thank you. Eldorado. In the beginning, well, I didn't know. As time passed on, still didn't know. But this time, I'm gonna try it my way. I'm gonna live like my way. This time, I'm gonna try it my way. I'm gonna live like my way. Well, I didn't know just could see. Eldorado. Oh, it isn't. disillusioned leaders, so full of empty promises, but rarely do the feed us. But our backs against the wall, I don't we can at all. Can't you decide? Are you mesmerized? Do you know which side you're standing? 'Cause when it falls, gonna take us all. Gotta know what we're demanding. I never lie. Can't you hear the cry coming from on high? Eldorado. Searching.